presente. Miña mão é transparente aos olhos da minha avó. Entre a terra e o divino, minha avó negra sabia essas coisas do destino. Desde água ao mar que vejo, nos rios desse desejo de quem nasceu para cantar um samba feito tejo, de tão cantado que invejo Lisboa por lá morar. Fecho um cabelo entrançado e o canto mono do fado num cheiro de caracóis. Como num conto de fadas, os batuques são guitarras e os coqueiros girassóis. Minha boneca sabia as coisas do destino na palma de cada olhar, queira a vida ou que não queira, disse a deusa feiticeira que eu nasci para cantar, que eu nasci para cantar, que eu nasci para cantar, que eu nasci para cantar.